te tenho amor. As estrelas e luar, não sei qual é melhor, nem os quero separar. De dia cria a noite, de noite cria o dia. No meio desta incerteza, escolher não me atrevia. Se o dia vem primeiro, logo a noite vem depois. O tempo é passageiro, por isso eu quero os dois. De dia tenho o mar, tenho o sol e o seu calor. À noite tenho o amor, as estrelas e o luar. Não sei qual é melhor, nem os quero separar. Todo dia não faz mal, não quero saber. Ambos têm magia, eu gosto é de viver. Também acompanhados pelos nossos fadistas, pelos nossos poetas, guitarras e violas, vamos prosseguindo nesta nossa emissão, nestes 30 minutos tão portugueses. Fique connosco e deixe-se levar nesta viagem portuguesa por uma maravilha. Podemos considerar que o fado é uma das maravilhas portuguesas. Vamos ouvir agora Ser Fadista é Ser Assim, na voz de Rodrigo. Logo depois, ficamos com Pequenas Felicidades, e porque a vida é uma felicidade muito grande, que tem muitas pequenas felicidades, na voz de Manuel de Almeida. E terminamos esta nossa seleção com Sol do Outro. São assim os três fados mais três fadistas para si, nesta sua catedral.

ainda bom dia. Passava a Rosa e o Chico com a canastra ainda vazia. Iam juntos para o trabalho, iam ganhar o seu pão. Mas passavam pelo abro, foi sítio de ilusão. Um gosto do sol desse abro e dessa vida atrevida faz-me lembrar certo quadro. E os amores da minha vida faz pensar aquilo que eu era e que nesse tempo via. Faz lembrar a Lúcia e o cantava que via. Faz pensar aquilo que eu era e que nesse tempo via. Faz lembrar a Lúcia e o cantava. E desta forma conhecemos então o fim da nossa Catedral do Fado de hoje. Vamos embora, mas amanhã estamos de volta para a segunda edição deste fim de semana de Alma Portuguesa de Fado. Espero então que fique bem, que tenha tudo bom, que o fim de semana lhe corra pelo melhor. Mas já sabe que se quiser pedir o seu fado para amanhã, pode fazê-lo através da nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Esperamos por si, pelos seus pedidos, pelas suas dedicatórias, pelos seus momentos de emoção de alma portuguesa. Vamos terminar com Muito Embora o Querer Bem, na voz de Beatriz da Conceição. Logo depois ficamos com Morri Ontem, na voz de Tony de Matos. E terminamos com Não Sei Amor, Não Sei Amor. São assim os três fados que ficam ao fim da nossa emissão. Da minha parte é tudo por hoje. Desejo-lhe tudo bom, um resto um ótimo fim de semana. E já sabe, amanhã estamos de volta ao meio-dia. Fique bem e até amanhã. Embora o querer bem não seja um evento meu, não permito que ninguém te queira mais do que eu. Não permito que ninguém te queira mais do que eu. Meu coração vagabundo irá, seja como for. Meu coração vagabundo irá, seja como for. Rua em rua, mundo em mundo, atrás de ti, meu amor. Rua em rua, mundo em mundo, atrás de ti, meu amor. Meus braços caídos, fugindo a todos os laços, só vibram com pedaços dos nossos corpos unidos. Só vibram quando pedaços dos nossos corpos unidos. A minha boca e a tua. Deixam-se estar unidas, lembram meninas perdidas, chorando de rua em rua, a minha boca e a tua. Lembram meninas perdidas, odeio o mundo, a inveja, as convenções, o temor. Odeio o mundo, a inveja, as convenções, o temor. Odeio tudo que esteja entre nós dois, meu amor. Odeio tudo que esteja entre nós dois, meu amor.

por que me custa crer que eu posso dar a alguém meu coração. Não sei, talvez por que me custa crer que eu possa dar a alguém meu coração. O tempo passa, a vida corre e eu sem saber o que farei, amor, não sei, não sei dizer. Quero gostar, não sei se devo ou não, não sei amor. Quero gostar, quero sentir o teu calor. Não sei se devo ou não, não sei, amor. Silêncio, o silêncio faz um grito.